Quem me viu, quem me vê, já não me reconhece. Eu mudei, já não sou aquele moleque que corria atrás de pipa no meio da rua, que gostava de jogar bola no meio da chuva, cabulava aula pra ficar sentado na calçada, trocando ideia e ouvindo funk com a rapaziada. Cabelo black e atitude não me faltava. Eu era o branco mais preto da minha quebrada. Fim de semana, chique show era de lei. Clube da cidade, Palmeiras, como eu dancei. Vai, vai, bexiga no domingo pra fechar. E na segunda-feira eu não queria ir trabalhar. Na função sangue bom tem que representar. Sem dinheiro e sem mulher não dava pra ficar. Então mais uma fita pra catar e sossegar. Eu sempre dizia que um dia eu ia parar. O milagre existe pra você. O tempo foi passando e eu me complicando, a paranoia e a incerteza me dominando. Na cadeia eu senti o quanto é difícil, não quero que nenhum filho meu passe por isso. O barato da droga me saiu caro demais, um viciado dependente já não tinha paz. Quando tudo parecia que tava chegando ao fim, eu descobri quem realmente gostava de mim. Os amigos sumiram, me deixaram na mão, mas eu sempre acreditei na minha salvação. Um dia alguém me falou de um movimento que podia acabar com todo meu sofrimento. Segunda-feira vamos lá só pra conferir. Lins de Vasconcelos no Cambuci. Quando cheguei não acreditei no que eu vi. Mal sabia que o que eu procurava tava bem ali. O milagre existe pra você. Malandro, que da hora, que barato louco, eu nunca vi uma galera assim. É muito louco, todo mundo à vontade, jogando a mão pra cima, gritando o nome de Jesus, só alegria. Subiu um cara de boné e uma bíblia, será que ele é pastor? Sei lá, não parecia mais. Ali era uma igreja, isso eu já sabia, eu só não esperava o que aconteceria. O peso da palavra bateu forte no meu coração. Deus falou comigo, levantei a mão, me converti naquele dia e tudo mudou. Tudo em minha vida se modificou. Hoje eu tô aqui, fui salvo por amor. Agradeço a Deus pela palavra do pastor. Vivo pra falar do Deus que eu acredito, e pra você também poder renascer em Cristo. O milagre existe pra você. Você.